favor, cumprimente. Recadinhos agora. O povo da cantina falou que tem esfirra, bem boa. Beijinho e crepes. É, beijinho. Galera, te vejo em breve, a banda do Williamzinho, cadê? Aqui, um moço solteiro da Gólgota, vocalista. Banda de pop rock dele, gravou um CD aqui, está disponível já, quem quiser procure-o. E agora eu tenho que chamar o G. Aqui, o passando bastante. Falou. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Quem aqui gosta de pular carnaval? Então, para quem não gosta, como eu, estou aqui para falar do retiro de carnaval. Hoje é o último dia para fazer as inscrições. Então, quem aqui vai no retiro? 10 pessoas. Então, pessoal, eu vou estar ali no final do culto com as fichas de inscrição. Hoje é o último dia. Mesmo que você vai pagar só no dia do retiro, impreterivelmente você tem que fazer a inscrição... Inconstitucionalmente. Você tem que fazer a inscrição comigo hoje, ou comigo ou com a minha esposa. Minha esposa fica de pé ali, ó. Pessoal mais lindo aqui da casa. Aí, viu? É bom. Tá bom, pessoal? Então, hoje é o último dia de inscrição. Me procurem no final do culto. É isso aí. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora o pastor Christopher. Pastor, não. Marina, cola aí. Boa noite, galera. Hoje nós temos mais uma seminarista pregando aí. E nós queremos orar agora, entregar toda essa palavra hoje na mão de Deus aí. Que Deus possa te usar hoje. Amém? Vamos, cubra sua cabeça aí, feche seus olhos e ore comigo. Amém? Papai do céu, nós queremos te louvar pelo privilégio de ter a Marina aqui pregando nesse lugar hoje, Senhor. Que as suas palavras, Pai, sabe, venham sair e fluir pela boca dela nessa noite, Deus. E o Senhor realmente venha falar com essa igreja, Pai. Tocar os nossos corações, tocar as nossas feridas, sabe? Esteja Espírito Santo livre para nos incomodar, Deus. Aquilo que deve ser incomodado, Pai. Usa todo o conhecimento dela, a sabedoria, Deus. Sabe que é tudo aquilo que ela tem aprendido no seminário, Deus, nos seus devocionais, em suas orações, para falar conosco nesse dia, Pai. Que realmente um dia essa pregação possa transformar aqueles que não te conhecem, aqueles que te conhecem também nessa igreja, Senhor. Que o Seu nome seja exaltado nessa noite por essa palavra, por essa mulher aqui, Deus. Que essa realmente palavra, Pai, venha cair como luva, Pai, em nossos corações, eu digo, Senhor. Sabe, que ela realmente venha falar com todos aqui, Deus, e não saia daqui ninguém, Deus, sabe, sem compreender, Senhor. Mas que o Seu Espírito Santo venha realmente agir nessa igreja, Pai, permitindo que todos venham ter o pleno conhecimento da Sua palavra, Senhor. Sabe, em nome de Jesus que eu oro. Que todos aqui possamos sair renovados, fortificados, Deus, cheios de esperança dessa pregação hoje. Sabe, e nós colocamos, Deus, a vida da Marina em suas mãos, para que o Senhor venha usá-la nessa noite, com toda a sua ousadia e bênção, Deus, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente. Que bom ver vocês. Sabe, é um grande privilégio poder estar aqui, dividindo com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo. Está todo mundo bem? Todo mundo bem? Só para lembrar você, desliga seu celular ou bota um silencioso aí. Está muito baixo aí atrás? É que eu estou um pouquinho tímida hoje, eu estou falando baixinho. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre... confiança e obediência. Mas antes disso, eu queria orar mais uma vez. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Querido Deus, nós estamos aqui na sua presença hoje. E nós tivemos uma semana cheia. Muitas vezes a gente está cheio de problema na cabeça. Sabe, às vezes a gente está com a vida bagunçada, está acontecendo um monte de coisa, muita correria. Às vezes a gente acabou de sair de uma correria do dia hoje de domingo, sei lá o que estava acontecendo, uma festa de criança, sei lá, essas coisas de correria de domingo. E né, nós queremos, nesse momento, descansar de tudo isso. Nós queremos, nesse momento, parar diante do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para a gente. Nós queremos, sabe, não queremos conversar com ninguém hoje, nós não queremos nos distrair, nós não queremos estar cativos, a nossa atenção cativa a Ti, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um nessa noite e que, em nome de Jesus, o Senhor possa me usar, Senhor, naquilo que eu puder ser útil a Ti nessa noite. Que o Senhor possa, sabe? Esteja livre para usar a minha vida, assim como for da Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, Deus tem falado comigo sobre uma relação que existe entre você confiar e você obedecer. Porque a raiz dos nossos problemas, às vezes você está ali fazendo caquinha, e você tem que ir na raiz do problema, sabe? Por exemplo, tem gente que fuma pra caramba porque tem um problema com ansiedade. E às vezes a pessoa fica tentando tratar só aquilo, aquele problema. Ah, precisa parar de fumar e fica ali e tal, mas não trata a raiz do problema, que é a bendita da ansiedade. E da mesma maneira, às vezes, a raiz do seu pecado é a falta de confiança em Deus. E Deus tem falado sobre isso comigo, eu quero dividir um pouco com vocês. Eu vou dar três exemplos bíblicos de pessoas que confiaram em Deus, obedeceram e viram a coisa acontecer na vida delas. Quantos aqui nessa noite têm coisas que querem ver acontecer na sua vida? Eu tenho coisas assim que eu fico assim... Por favor, por favor, por favor, acontece, por favor. Eu creio que você também tem. Eu não sei em que área. Mas eu acho que nessas áreas que você quer muito ver a coisa acontecer na sua vida, é a área que você tem mais dificuldade de entregar na presença de Deus. É ou não é? No meu caso, é. E às vezes é nessa área que você quer alguma coisa muito que você vive fazendo caquinha. É ou não é? É. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu quero trazer uma palavra que te dê esperança hoje, querido, querida. Quero trazer uma palavra que dê esperança para você, que encha você de fé, que faça você lembrar quem é o Deus que você tem servido. Quem foi, quem é esse Deus que você veio para adorar aqui nessa noite? Amém? Então o primeiro texto que eu quero ler com vocês... está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 7. Eu estou usando a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Então, gente, aqui a gente vê o seguinte. A gente vê que Simão tinha tentado, pelos seus próprios meios, né, normal ali, foi ali, tentou... seu ganha-pão ali e tal, tinha trabalhado a noite inteira. Possivelmente estava cansado, estava morto. Porque esse trabalho de pescaria, gente, eu trabalho diretamente com pescadores. Eu sei que os caras ficam mortos. Estava cansado, estava morto, estava esgotado, já tinha lavado as redes. E aí chega lá Jesus e fala: volta para lá. Vai jogar a rede de novo. O que ele podia ter feito? Olha, Jesus. É o seguinte, eu estou morto, entendeu? Estou cansadão. É o seguinte, pesquei a noite toda. Posso garantir para você que o mar não está para peixe. Sou pescadora, entendeu? Eu entendo da parada. O mar não está para peixe. Por experiência própria, eu te digo o seguinte, não vai rolar. Já lavei até as redes, cara. Mas não. O que, que ele fez? Ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele sabia de quem estava vindo aquela palavra. Então, o que ele fez? Ele confiou, obedeceu. E viu o milagre acontecer na vida dele. Obedeceu. Amém? E viu o milagre acontecer. A palavra, ela mostra muito essa relação entre você confiar, obedecer e ver, então, o milagre acontecer na sua vida. Muitas, quantos aqui já não tentaram? Quantas mil vezes eu já não tentei pular direto para o milagre na minha vida sem confiar e obedecer primeiro? Mas não existe. A Bíblia é, confia em Deus, saiba quem Ele é. Obedeça e vai acontecer. O milagre, ou a porta aberta, ou a bênção que você espera, porque todo mundo aqui espera uma bênção da parte do Senhor. Um exemplo, sabe, uma coisa que ilustra isso, que eu gosto de ver situações da minha vida que me ajudem a entender melhor como que isso acontece. Por exemplo, eu estou no processo final, terminando a minha pós-graduação, e eu estou ali escrevendo meu trabalho final, e eu vou lá e mando para o meu orientador, com quem eu construí uma relação de confiança ao longo de 6 anos que a gente convive. E ele chega e fala, Marina, isso aqui cai fora. Isso aqui você esqueceu. Não, isso aqui tem que melhorar. Não, assim não. Não, isso aqui precisa mudar. E é muito difícil eu chegar para ele e dizer, não, não vou fazer. É muito difícil que eu fique, sabe? Eu simplesmente confio nele, porque a gente construiu essa relação de confiança. Confio nele, vou ali, obedeço, sem muita discussão. Porque eu sei que o que ele disser para mim é porque vai dar tudo certo. Se eu seguir, vai dar tudo certo. E a mesma coisa com Deus. Você constrói uma relação de confiança com Deus. Quantas vezes Deus já deixou você na mão? Alguém aqui pode levantar a mão e dizer que Deus já te deixou na mão? Deus nunca me deixou na mão. E é uma coisa que volta e meia a gente esquece. Às vezes a gente anda nessa área da nossa vida assim. Será que Deus vai estar aqui comigo agora? Será? Como se a gente não tivesse um histórico, né, de uma relação que Deus nunca te deixou. E você fica inseguro o tempo todo, como se Deus fosse te deixar. Né? Então vamos para outro exemplo na Bíblia de uma pessoa que confiou, obedeceu e viu acontecer. Que está lá no Evangelho de João, capítulo 9, também de 1 a 7. Eu só vou ler desde o 1, quero usar o 6 e o 7, mas vou ler desde o 1 para não dizer que eu tirei do contexto os seminaristas que estão me olhando. Jesus ia caminhando quando viu o homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados nele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Da mesma maneira aqui, o cara era cego de nascença. Ele podia ter dito, eu, hein? Que cara doido. Chega aqui com um cuspo ali. Né? Eu sou cego de nascença. De nascença. Não é uma catarata que me deu e ele podia me curar porque eu perdi a visão ou tenho 5% da visão. Não, eu nasci cego, gente. Vocês não estão entendendo. Né? Não tem solução para o meu problema. Porque, afinal, se os médicos dizem que não tem solução, como é que não... Ou mil desculpas. Ou, não. Deixa eu lavar isso aqui num lugar mais perto. Dá no mesmo. Água aqui, água lá, tudo água. Deixa eu lavar. Né? Pede ainda para eu ir lá no tal lugar, lá na Conchichina, para lavar o meu olho. Quer, é mole ou quer mais? Mas não. O que ele fez? Ele confiou. em Jesus, obedeceu, arrisca, e viu o milagre acontecer na vida dele, aquilo que parecia impossível, parecia que não ia acontecer. E aconteceu. Né? E eu dei dois exemplos aqui, que tudo bem, você pode até pensar, tudo bem, que é um trampinho, né? E ali, acabou de lavar a rede, está cansado, tal, joga água, tudo bem, vai até ali, lava o olho e tal. Mas, às vezes, obedecer te exige muito mais desgaste, sabe? Eu mesma, quantas vezes eu não estou desgastada assim por causa disso? Às vezes, a obediência te exige um esforço mental enorme, um esforço emocional gigante, mas se mantenha obedecendo. Maior exemplo disso, de obediência que a gente pode encontrar na Bíblia, quem é? É Jesus. Por isso ele não poderia faltar aqui nesse terceiro exemplo que eu vou dar para vocês. Que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 32 e 36. Que é a passagem assim mais impactante para mim em toda a Bíblia. Diz assim: Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: sentem aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Jesus sabia o que estava para acontecer com ele. E ele estava muito, muito aflito. E por que ele estava tão aflito? Ah, porque ele ia ser crucificado. Ah, porque ele ia levar açoites. Será que era por isso? Ou será que é porque ele ia beber todo o cálice da ira de Deus até a última gota por causa de gente como eu e como você? Todo. A palavra diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O juízo que era para ser meu e era para ser seu, ele pagou naquele dia. Pense se não era difícil obedecer. Pense se não era difícil obedecer. E ele obedeceu, porque ele confiou em Deus, porque ele conhecia esse Deus. E ele obedeceu, confiou, obedeceu. E até hoje nós podemos ver o milagre, maior milagre que existe, acontecendo na vida de todo aquele que crê, que é o milagre da salvação. Amém? Então eu dei para vocês aqui três exemplos de pessoas que confiaram, obedeceram e viram acontecer. Porque a Bíblia ela vai te dar sempre esse exemplo: confia, obedeça. Sabe? Tchan. Não pule, não dá para pular. Quantos aqui já tentaram com as próprias mãos ir lá, esforce, só que não resolve. Obedecer, confiar logo em Deus, você chega. Né? A gente vê que, sabe, quando a gente confia, a gente obedece. Às vezes a gente para de confiar, começa a desobedecer. Por quê? Você não vê aquilo acontecer na sua vida. Aí você fala: olha, Deus não se importa. Você não vê aquilo acontecer na sua vida. Ou, aí você fala: puxa, Deus deve ter uma pilha, olha, de processo desse tamanho na mesa, e ele tem que ver um por um. Ou, Deus é um só. Puxa, eu já ouvi isso de criança. E é uma judiação ensinar isso para criança. Mesa, Jesus está muito ocupado. Deus é um só. Eu já ouvi isso de criança. Espera aí, meu filho. Ele é onisciente, está em todos os lugares. Jesus tá muito em todo ocupado. Tempo, não esqueça. Porque não é assim, ah, sabe? Deus tem uma senha, tudo, chegou a sua vez, aí Deus vai chamar você, chegou a hora da sua bênção, porque é a senha, entendeu? Uma depois da outra, primeiro eu programei que a dele ia ser primeira, por causa disso, Não, é porque na sua vida ele quer ir trabalhando, moldando o seu caráter com aquilo. Porque nessa área que você quer algo muito, é a área que ele vai usar para moldar você, para conformar você. A imagem de Cristo, porque esse é o maior propósito da sua vida aqui na Terra. Ser conformado à imagem de Cristo. A gente quer um monte de coisa. Mas o que a gente precisa mais? Aquilo que é eterno. E isso é um propósito de Deus, e é coisas eternas. Mas o que a gente precisa mais? Sabe? Aquilo que é eterno. Deus, ele está com você em todo o tempo. Ele sabe que é importante isso que você quer para você. E é importante para ele também. Calma lá. Eu falo para você e falo para mim. Quantas vezes... Calma, Marina. Calma. Calma. Opa. Eu falo para você e falo para mim. Quantas vezes... Calma, Marina. Calma. Calma. Isso me lembra muito o povo de Israel. Que tinha um Deus que fez tudo o que fez. Prometeu uma terra para os caras. Libertou os caras. Estava lá no deserto, conduzindo os caras. Suprindo as necessidades deles. E volta e meia eles esqueciam quem era Deus. Volta e meia esqueceram que Deus abriu o mar, que fez, que aconteceu. E praga e não sei o que. Nada disso. Faltou água. Ai, Deus nos abandonou porque trouxe a gente para morrer de sede. Ah, não sei o que, a comida é sempre a mesma. Ah, não sei o que, é que Deus veio aqui para trazer a gente, morrer a gente de fome. Ai, que saudade do Egito que tinha aquela cebola. Não é assim, tem que lembrar. Lá em Deuteronômio, é o próximo texto, um trechinho que eu quero ler para vocês. Dando esse exemplo. Deuteronômio 9, do 11 ao 13. Diz assim: foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor me deu as duas placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que esse povo é teimoso. Viram as 10 pragas. Viram como Deus libertou eles. Viram o mar se abrir. Viram o exército de Faraó ser destruído. Viram Deus prover alimento e água. Viram como Deus conduzia eles de dia com a nuvem, à noite com a coluna de fogo. Daí bastou Moisés subir ali para pegar as tábuas da lei e tal. Demorou um pouquinho. Deus nos abandonou. Aí já começaram a fazer um remanejamento de Deus. Ah, é Deus? Já foi? Peraí, já. Já põe outro no teu lugar aqui, já. Você não é insubstituível, não. Não tem você? Não tem cão, nós caçamos com gato. Não tem você, tem outro. Pode demorar, demora aí, quando você quiser. Já vou pôr outro em teu lugar. Eu vejo que, às vezes, esse outro que fica tentando ocupar esse lugar de Deus na minha vida, quando Deus demora um pouquinho, sou eu mesma, esse ídolo. Será que você vê isso na sua vida? Que às vezes Deus demora um pouquinho para fazer aquilo que você está esperando que Ele faça, e daí você já vai ali, se aconchega no trono de Deus, bota a coroa dEle, o cetro dEle, começa a deliberar sobre a sua própria vida, sem saber o que Deus pensa a respeito. Será que isso acontece com você também, ou é só comigo às vezes? Né? Porque às vezes você faz e é involuntário, você só começa a fazer. Não, isso não está acontecendo, então deixa eu ver se eu consigo mexer meus pauzinhos para fazer acontecer o que eu quero, ao invés de esperar em Deus. Porque se Deus não deu, é porque não é para eu ter. Se Deus não deu ainda, é porque ainda não é para eu ter. Porque se fosse para eu ter, Deus já tinha dado, não tenha dúvida. Será que você é assim? Será que você se esquece de quem é Deus? Eu acho que todo mundo tem esse problema de se esquecer assim, quem é esse Deus, o que ele já fez na sua vida. E você começa a fazer. O mesmo exemplo a gente vê lá de Sara, de Sarai e Abrão, que tinham recebido lá em Gênesis 15 uma promessa de Deus. olha, Deus, eu não tenho filho. Meu servo vai ter que ser aí meu herdeiro, porque o Senhor não me deu filho e tal. E Deus fala, não, vou te dar um filho que nasce de você, é esse que vai herdar. E daí em Gênesis 16, o que eles fazem? A Sara vai lá e diz assim, olha, tem essa minha serva aqui, ó. Fica com ela daí, já que Deus não deixou ter filho, você tem com ela. E promessa se cumprir. Fica com ela daí, já que Deus não deixou ter Promessa se cumpre. Começou a tentar com a força do próprio braço. Começou a dar uma mãozinha para Deus. Espera aí, Deus, você falou que tem uma promessa? Que bom, eu vou ajudar você a realizar. Começou a dar uma mãozinha para Deus. Você está tentando dar uma mãozinha para Deus? Bom, eu vou ajudar você a realizar. Né? Está tentando dar uma mãozinha para Deus? Eu me vejo, às vezes, tentando dar uma mãozinha para Deus. Tentando dar uma agilizadinha aí nessa bênção. Está indo normal? Não, não. Deixa que eu pago o SEDEX. Tentando dar uma mãozinha para Deus. Tentando dar uma agilizadinha aí nessa bênção. Eu tenho meus meios também. Entendeu? Não é bem assim. Eu não estou assim, tão à mercê. Porque o ruim é que a gente tem que ficar à mercê de uma terceira pessoa. Só que não, a gente esquece que essa terceira pessoa é Deus. Mas mesmo assim, a gente quer ser independente. A gente quer ter um plano B. Quem não quer ter um plano B? Né? Se com Deus der errado, eu tenho aqui, ó. Meu plano B. E o que que deu isso que fizeram o Abrão e a Sarai? Deu uma cacona. Hoje a gente tem um conflito gigante. Israel, Palestina, até hoje, por causa disso. Deu uma cacona. Até hoje. Hoje a gente tem um conflito gigante. Só dá caca. O povo de Israel, o que que deu nas desobediências deles e falta de confiança em Deus? O que que deu? Não entraram na terra prometida, morreram. Morreram. Não confiou em Deus, não obedeceu, morreu. Deu errado, deu caca. Morreram. Deu caca. Não confiou em Deus, não obedeceu. Você deixou de confiar? Minha pergunta para você e para mim nessa noite. Você deixou de confiar que Deus vai fazer acontecer na tua vida? E você resolveu tomar as rédeas da situação? Nessa noite. Você deixou de confiar que Deus... Você deixou? Vai acontecer na tua vida? Sabe? E você resolveu... Você está desobedecendo a Deus por causa disso? Porque você não acha que Ele vai suprir a tua necessidade? Você está desobedecendo a Deus? Vou te dar alguns exemplos. Não acha que Ele vai... Para ver se você vai se identificar. Primeiro exemplo assim, ó. Deus não enviou um filho dele para mim. Então, eu vou namorar com esse carinha aqui mesmo. Deus não enviou, ele é tão Deus bonitinho. Não enviou um filho dele pra mim. Ele é um filé. Eu vou namorar sabe? Com esse carinha ele aqui é mesmo. Uma graça, inteligente, mas não ama Jesus. Ele é um filé. What? Não ama Jesus. Ele é uma graça, inteligente. Eu, hein? Mas não ama Jesus. What? Se identifica com isso? Tá. Para as meninas e para os meninos também. Né? Não é só porque eu odeio. Não enviou uma moça de Deus para mim, não enviou uma princesinha de Jesus. Deixa eu pegar essa garota aqui, meio crazy. Vai essa mesmo, tem cão, caça com gato, vai dar certo, afinal, eu sou o homem, eu não preciso me submeter nessa relação. Para a mulherada, cuidado, hein? Cuidado! Cuidado! Cuidado, principalmente a mulherada. Porque olha aqui, não é porque se você tiver um marido ímpio, não é por causa disso que você não tem mais a obrigação de se submeter ao seu esposo. Vai ter que submeter ao seu esposo ímpio. Só para te lembrar. Não esqueça. Segundo exemplo. Minha relação com a minha esposa ou meu esposo já não está bem. Eu faço e não melhora. Vou arrumar outra. Vou arrumar outro. Ou vou me divorciar. É uma cruzinha aqui, né? Deixa eu... Um terceiro exemplo. Estou aqui nesse emprego e nada acontece. Acho que eu vou me associar com aquela galera ali que faz alguma coisinha em oculto, mas eles conseguem um jabazinho. Quero botar a mão nisso aí também. Outro exemplo. Essa pessoa aqui não é boa para mim. Essa pessoa que me faz mal, vou me vingar. Eu não acredito que Deus vá fazer algo a respeito. Nem que seja te aprender a perdoar, né, irmão? Mas não acredito que Deus vá fazer algo a respeito. Eu vou pagar algo mal com mal. E às vezes isso está falando da tua esposa, do teu esposo, hein? A esposa faz... Espera. Ou o esposo faz... espera ela de noite. Aqui não, filho. Será que alguém aqui conseguiu se identificar? Não precisa responder, não. Não precisa responder, não. Né? Então, será que você deixou de confiar que Deus ele vai agir nesse problema que você tem? Né? Nessa coisa que você está esperando, que eu não sei o que é. Tem coisas que eu espero, e às vezes eu me vejo assim, sem esperança. Ai, Deus não vai fazer na minha vida. Né? Mas será que você deixou de confiar e você está tentando tomar o lugar de Deus na tua vida? Então, olha, Deus, você não está... O governo aí não está legal, entendeu? Não está legal. Daí você quer fazer. Você ainda confia em Deus? Você ainda lembra quem Deus é? Vamos fazer um exercício? Nós vamos lembrar nesse momento por que Deus é digno da nossa confiança. Eu vou te dar aí uns 20 segundos para você se lembrar do que Deus fez na sua vida já. Pensa aí. O que Deus já fez na sua vida? Uma porta que Deus abriu para você, que foi assim, firmeza. Um livramento que ele deu, assim, nossa. Uma libertação, um milagre. Tem tantas coisas que Deus já fez na minha vida que eu ia precisar, assim, de umas 3 horas para pensar. Não, 20 segundos é muito pouco. Umas 3 horinhas dava para pensar em tudo que Deus já fez nesses 8 anos que eu tenho servido a ele. Então, meu querido, minha querida, para concluir, eu digo para vocês, e não se esqueçam, digo para vocês, para mim, que a obediência precede o milagre. E que quando a gente confia, fica pelo menos menos difícil de obedecer, porque eu acho que obedecer é sempre difícil. Em certas áreas em específico é mais difícil. Então, a obediência precede o milagre. Quer ver acontecer? Confie, obedeça. Vai ser fácil? É bem provável que não. Quando vai acontecer? Na hora certa, porque Deus não adianta e nem atrasa. É na hora adequada. Tchum. Sabe? Quem é esse Deus que você serve? É esse Deus que a gente estava cantando aqui na última música? Impressionante é o seu amor, que me atraiu e me mostrou quanto és fiel. É esse Deus? Ou é um Deus que não está nem aí? É um Deus que deu a própria vida por você, que não valia nada? Ou é um Deus que está ali? Se ele só tivesse te salvo, já estaria muito bom. Mas ele está com você em tudo quanto é parado ali, nas bênçãos pequenininhas. Eu vi Deus abençoando gente já com biscoito e geladeira. Gente. Quem é esse Deus? Então, se você viu nessa noite que você tinha deixado de confiar em Deus, se você viu nessa noite que você estava tentando tomar as rédeas da situação, se você viu nessa noite que você está querendo dar uma mãozinha para Deus, sabe? Isso acontece muitas vezes naturalmente. Naturalmente, não é uma coisa premeditada, assim, vou tomar as rédeas da situação, vou... Não. Mas se você viu hoje que você está fazendo isso, se arrependa. Se arrependa. Peça perdão. Não deixa que o mal entre na sua vida e se torne aquele mal, assim, como um estilo de vida. Aquele mal que se aloja Que depois, quando vai tirar, tem que raspar. Porque está encalacrado o bagulho ali. Não. Detectou agora? Se arrepende, peça perdão, mude de atitude. Vamos mudar. Você e eu, vamos mudar de atitude. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele está vendo a sua situação. No momento adequado, Ele vai fazer. Persevere. Ore. Ore, busque. Ora sozinho, ora com amigo, ora na igreja, ora com a intercessão, ora na quarta, ora na quinta, ora na sexta, ora todo dia, ore. Até ver acontecer. Ore. Vamos orar. Vamos fazer. Já deixo o convite para vir na quarta-feira. Né? Venham. Venham, é bênção. Deus começou a me abençoar quando eu vim na quarta-feira. Né? E eu quero orar com você. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Vamos orar. Vamos entregar nesse momento essa área da nossa vida que a gente está ali abraçado. Não, Jesus. Eu entreguei tudo. Tudo. Mas isso aqui não. Isso aqui não, Jesus. Vamos entregar. Vamos entregar. Sabe, vamos nos arrepender nesse momento. Amém, queridos? Feche os seus olhos, ore junto, sabe? Vai, confessa a Deus aí no seu lugar, pede perdão. Amém? Querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Senhor, obrigada por quem Tu és. Obrigada por quem Tu és na nossa vida. Obrigada, querido Deus, por tudo que o Senhor já fez. Tudo que o Senhor já fez por nós, querido Deus, foi tão lindo, Senhor. Tudo que o Senhor já nos livrou, tudo que o Senhor já nos abençoou, tudo que o Senhor já nos libertou, todas as portas que o Senhor abriu, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pelas pessoas que nós amamos. Obrigada, Deus. Obrigada. Nos perdoe por muitas vezes esquecer quem Tu és. Nos perdoe por, sabe, deixar de confiar em Ti como isso. Como se o Senhor fosse um homem que nos deixa na mão. Como se o Senhor não fosse o Deus fiel, aquele Deus que ainda quando a gente é infiel, o Senhor continua sendo fiel. Quantas vezes eu não vi isso na minha vida? Nos perdoe, querido Deus. Nos perdoe, Senhor, por desobedecer a Ti. Porque a gente não confia. Sabe? Nos perdoe. Existem áreas, Senhor, na nossa vida que são preciosas para nós, são coisas importantes. Para algumas pessoas, essa área é a vida sentimental. Nossa, muito importante isso para essa pessoa. Se tudo der errado, se pelo menos nessa área der certo, está bom. Tem gente, Senhor, que essa área é a área financeira da sua vida. Né? Tem gente que essa, sabe, o casamento... A vida social, não sei, o ministério. Sabe, para cada um tem uma área mais importante que, e tem uma área que tem mais dificuldade em entregar na tua mão, que tem uma área em que vive pisando na bola. E eu te peço, Senhor, que essas áreas a gente consiga entregar na tua mão nessa noite. Nos ajude. A gente precisa da ajuda do Senhor para entregar isso na tua mão. Porque não é fácil. Não é fácil, nos ajude. Sabe, que nós possamos nos lembrar de que o Senhor é fiel, que nós possamos confiar em Ti, que a gente possa ver aquilo que a gente espera acontecer na nossa vida. Querido Deus, a gente sofre tanto por causa dessas coisas. A gente sofre, a gente chora, a gente ora, a gente busca, não vê as coisas acontecendo, fica tão triste, querido Deus, é tão difícil, querido Deus. E eu te peço, misericórdia, misericórdia. Faça acontecer na nossa vida, Senhor. A gente está sofrendo por causa disso, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, das mães que estão orando pela conversão dos seus filhos. Tenha misericórdia, Senhor, das mulheres que estão orando pela conversão dos seus esposos ou dos esposos que estão orando pela conversão da esposa e não vê nada acontecer. Tem misericórdia, Senhor, dos casais que estão em crise nessa noite, Senhor. Que estão em crise, que estão pensando em separar, estão pensando em divorciar. Tenha misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, das moças, dos rapazes que estão procurando um par para si. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós nessa noite. Sabe, nos ajude, Senhor, a, sabe, hoje ganhar um novo fôlego para continuar obedecendo ou para voltar a obedecer, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, te entregamos tudo isso, te agradecemos por esse culto, te agradecemos por cada um que o Senhor trouxe até aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Abençoe a semana dela, em nome de Jesus.